Então, começando mais um Dreamcast. Esse é o modelo de cast que começou no terceiro Dreamcast. E agora, de novo, mais sobre um videogame só. Dissecando apenas um console. A máquina dos sonhos, Dreamcast. Aqui é o Six e eu gostaria muito de jogar Shenmue. Aqui é o Julie. E todo mundo imagina como é que seria o mundo se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra. Eu imagino como seria o mundo se o Dreamcast não tivesse morrido. Aqui é o Lanzoni e eu joguei Half-Life para o Dreamcast. Aqui é o Frajola. Dreamcast me deixa sem palavras. Eu tive um. E hoje nós estamos com um convidado especial, um chapa que teve um Dreamcast. Muito, né? Antes da gente jogar. Pois é. O cara que me mostrou o Dreamcast. Eu tenho Dreamcast, vem lá em casa. Eu fui. Que sempre participou de vários outros Dreamcasts. Nosso chapa, por favor. Bom, eu sou o Everton e eu joguei Sonic Adventure 2 de sexta de noite até domingo de noite. Então, rapidinho, vamos para os e-mails e já voltamos com o Dreamcast. Vamos à clássica dança dos e-mails. Dreamcast. Muito bem, então vamos ler os e-mails da semana e alguns recados. Vamos aos recadinhos da semana. Quais são os recadinhos da semana, querido Matheus? O primeiro, né, a gente queria agradecer ao Lulo pelos desenhos que ele fez da gente, né? Esse é o primeiro podcast depois da mudança total de layout do site. Pois é. A gente tá ainda com reformas, né? Vamos ajeitando aqui ali, né? Tipo um puxadinho. Então, o Frajola ficou igual. Sabe? Não, o Frajola, Lulo, sério, parabéns. Ficou igual, né? Até minha mãe se emocionou quando viu, né? Não, agradecer pessoalmente, então, ao Lulo, né? Lulo Trindade, obrigado, chapa. E esse é um recado importante agora, né? Como vamos fazer um próximo cast intitulado Histórias de Bebedeira, parte 2? Precisamos do áudio de vocês, ouvintes. Lembra a última vez que teve o cast e várias pessoas mandaram um e-mail gigantesco contando suas histórias, né? Sim, o Júlio até falou, bah, nem vamos ler todos porque, sabe, vamos fazer essa história aí. Daí assim, a gente pensou bem. Quem quer mandar então o áudio aí com a historinha? Eu lembro que o Thiago mandou um, né? Isso. Não sei. Daí então, mandem aí o áudio vocês até dia 5 de dezembro, hein? Daí mandem para o Drink podcast@hotmail.com. Em breve e-mail novo, né? Com certeza. Vamos mudar depois aí. Deixa eu trocar o ano pra ajeitar tudo. Tivemos e tal. Problemas com o Hotmail. É, Hotmail tá. O Hotmail era só. Que na real, o Hotmail era só pro começo do cast, né? E como foi crescendo, a gente vai trocar e vai pôr o dreamcast.com.br e tal. É, ele não tá dando conta da demanda de e-mail. É. Então mandem aí os arquivos de vocês, né? Não muito compridos, né? Mandem aí. Depois a gente edita tudo certinho. Nem se preocupem com isso. Então tá. E último recado, né? Do Twitter nosso. O meu é @juliemosquito. E o meu é @MateusCic. A gente sempre fala coisas do cast, do super controle, tá tudo quando, aí, sabe? Quando vai sair, quando volta, quando vem, se tem cast gravando, se é pra alguma coisa assim, adicione a gente. Comunidade Orkut sempre, né? Com certeza. E mais anota, e o Playfire também, né? Pra ver o que a gente tá jogando aí. É, sempre, do, né? Nosso Playfire tá crescendo, cara. Essa semana, cada semana tinha um cara novo. É, cara. Pois é. Então entrem lá, né? Vê o que a gente tá jogando. Comente com a gente, que a gente sempre tá disposto a falar com vocês, chapas. Tá. E último recado aí, o super controle, né? Todo dia às 3 da tarde e às 9h30 da noite. Na Viva News, SP3 92.5 e no www.leuve.com.br tem o link aí do lado, a fotinha. Só uma coisa então, pra terminar os recados, uma coisa que um cara falou nos e-mails pra baixar mais e tal, os episódios, vocês vão descobrir depois quem é. Gurizada, vocês que são ouvintes velhos, mostrem pra pessoas novas o podcast. Vão no fórum aí, no, é, mete no teu lá. Fórum de Digimon, que eu sei que tu tá. Segue nós no Twitter e quando tu sai, dá retweet e vai isso só aí, isso. Vai indo, sabe? Vai indo. No começo a gente também, a gente tinha o quê? 60 downloads, 80? Agora a gente tá com 300 e cada cast já é um belo aumento, né? Espera até o final do ano ter muito mais, né? Então é isso aí. Então vamos aos e-mails que estamos nos estendendo muito aqui, né? Muitos e-mails, né, cara? Primeiro e-mail, o do Patrick Borba, cabeleiro. Ele ficou bravo com nós, que a gente não leu do último cast dele. Então tá, e aí chapas do Dreamcast, mas caiu todos os buchados do bolso. Fiquei uma hora escrevendo um e-mail foda, esperando que vocês lessem. Quando vou, cheio de expectativa ouvir, deu pau. Cagaram. Esqueceram da vaselina. Combo breaker, né? Mas sobre o podcast do Top 10, né? Ficou muito foda. Essa nova saga promete. A plateia tava bem presente no podcast. Garanto que no estúdio, toda vez que eles deveriam rir, reclamar ou falar alguma coisa, o Frajola ficava sinalizando eles. Pena que no final, na hora de ajudarem nosso amiguinho Frajola, da defesa eterna de Perfect Dark, entraram com tudo, sem vaselina, no GoldenEye. Com certeza. Perdi a batalha, mas não a guerra, tá? Deixando o nosso ancião na mão. É lamentável. Daí ele ri, né? Mas GoldenEye é melhor mesmo. E é verdade, né? Tem um pequeno detalhe. Enquanto vocês falavam de Modern Warfare 1 e sobre sua sequência, eu estava jogando Modern Warfare 2. Como? É que eu sei mini que nova. Ainda não lançou, mas eu comprei por torresmo. Mini nova, né? Ouvi falar. E tenho que dizer, o Modern Warfare 2 é simplesmente sensacional. Agora já lançou, né? Outro jogo, por ser mais atual, vocês não citaram, Borderlands, uma perfeita mistura de FPS e RPG. Bom. Ótimo jogo, recomendo. Então ele manda aqui, aí vai meu top 10. Em décimo, Borderlands. Em nono, Doom 3. Em oito, Halo 3. Whatever. Em sétimo, Bioshock. Em sexto, Fallout 3. Em quinto, Doom. Aquele do Mega Drive. Em quarto, Half-Life 2. Em terceiro, Call of Duty Modern Warfare 2. Sim, o 2, né? Mas ele cita o primeiro também. E em segundo, Duke Nukem. E em primeiro, 007 GoldenEye. E ele fala que todos nossa lista foram ótimos jogos, né? E ficou de fora o Crysis, Far Cry 2, Left 4 Dead, entre outros. Então é isso aí, chapas. Abaiô e até a próxima. Então, próximo e-mail, né? Thiago Bicalho, cidade Timóteo, Minas Gerais. Fala, gauchada escrota. Oh! Opa, combo breaker. Sou fã do podcast de vocês. Sotaque gaúcho de todo um charme. Digamos que o podcast de vocês é um downloading com sotaque gaúcho. Para mim, vocês não ficam atrás do downloading, ficam paralelos. Olha, duas linhas, hein? Mas acho que tem pouca gente baixando o cast de vocês. Vamos lá, pessoal, vamos baixar. Com relação ao cast sobre primeira pessoa, vocês terão de falar de Far Cry 2. Um ótimo jogo com ótimos gráficos também, que se passa numa espécie de África. É na África, né? Um jogo em primeira pessoa em sandbox, onde tem inúmeras missões, armamento pesado, pode-se utilizar veículos, barcos, enfim, um ótimo jogo pra quem curte. Parabéns pelo trabalho e continue escrevendo quando possível. Abaiô. Então tá, mais um que gostou do sotaque. É isso aí, ó. Mais Far Cry 2 a gente ia citar, mas a sandbox é muito demorado. Próximo e-mail, Gustavo Cherres, nosso chapa de sempre, né? É, voltando a mandar só. É, né? Estava com saudades. E chapas, voltei a comentar. Vim falar que esse cast foi foda. FPS é o jogo perfeito para matar o tempo com seus amigos. Acho que pelas experiências que tive com os jogos, minha lista é pouco diferente. Isso porque é mais fácil comprar no Mini Nova os jogos de PC, né? Do que achar amigos com controle sobrando. Aí, colega! Para conseguir um multiplayer decente. Ele e o Rodrigo, né? Sempre no Mini Nova. A gente vai começar a cobrar do Mini Nova. Estamos fazendo ibope pra eles. Né? É mininova.org. É o... Então, o top 10 dele, né? Em décimo, Duke Nukem. Em nono, Quake 1. Em oitavo, Wolfenstein 3D. Em sétimo, Unreal 3, né? Opa. Tem um modo semi-história, meio que modo, ele fala. Em sexto, Doom ou 1, né? Pelo fator histórico. E quinto, Hellgate London. Jogo estranho, mas divertido. É realmente estranho e é preciso jogar. Já ouvi falar. Em quarto, Perfect Dark. Tá por aqui porque ele só pra mim um quase 007. É isso aí, cara. Ah, é. Terceiro, Metroid, né? Em segundo, Battlefield Vietnã. Todo mundo fala desse jogo, né? Eu não joguei também. Ele fala pelo conjunto da obra. Músicas fodas demais. Ele cita uma música aqui. É do Star War. What is good for? Daí ele fala que na hora tá numa imersão foda. Se imagina na ação, tanques de guerra, helicópteros. E o primeiro, né? Mais um que fica do meu lado. 007, com certeza. Que é isso? Acho que foi porque quando eu era mais novo, eu e meus amigos ficamos jogando até os dedos doerem. E era proibido jogar com o Job, né? Isso é verdade, né? Ele falou que é coisa de menininha. Porque ele é um anão, cara. É muito foda. Tu acerta ele. Ele vem por baixo e pega os caras. Tu não vê ele. É, mas no Perfect Dark tu jogava com o alienígena, sim, né? Sim, porque ele é igual ao do Odd Job, né? É uma cópia barata, né, cara? O Odd Job é o char do Odd Job. Não vamos discutir esse assunto novamente. RPG Maker, um abraço. E ele fala, né? Abaiô para meus amigos do Dreamcast. Continue com um bom trabalho. Quem não gostar, que vá ouvir o que quiser. Mas quem reclama do sotaque não escuta o Drops. Eu ouvi a rádio Viva News e todos parecem ter o mesmo sotaque. É o nosso sotaque, né? Então, cada um faz o que quiser da vida. E o último e-mail, né? E aí, galera do Dreamcast, aqui o Hernani Fiscu, 27 anos, o BFD Lasser, de Apucarana, Paraná. Simplesmente muito bom o cast sobre FPS. Eu não vou ler tudo porque tá muito grande, né? Ele cita a lista dos top 10 dele, né? Que é o Half-Life 1 em décimo, o Corridor 7, Painkiller, 07 GoldenEye, sétimo? Como assim, meu amigo? Em sexto, Team Fortress 2. Em quinto, Star Wars Republic Command. Em quarto, Perfect Dark. Terceiro, do 1, 2 e 3, né? Em segundo, Halo. Em primeiro, Half-Life 2. Obrigado, meu amigo. Ele falou, xingou nós porque ele não falou de Halo, né, cara? E ele falou que não gosta de Counter-Strike. Como assim, cara? Eu também não gosto. Counter-Strike é jogo pra menina. A irmã do Six joga. Não, o pessoal comentou nos e-mails isso aí também, do Counter-Strike. Porque é um jogo, nos e-mails ou comentários. É mais multiplayer, né? É um jogo multiplayer, mas é um jogo que não tem essa intenção de ganhar nunca, porque tu sempre perde. E tu joga 10 minutos, tu morreu. É, o cara falou que é impossível jogar online esse jogo aí, porque é foda, né, cara? Joga com bot aí, que nem minha irmã. Joga com minha irmã, cara. Eu te dou coisa dela e te jogo com ela, tá? Então fica aí os e-mails, muito obrigado. A gente deu todos os recados, né? O Júlio não leu nem o e-mail, nem o Rodrigo. só lamento. Tá todo mundo em conjunto pra agradecer pelo prêmio, a indicação do júri, né? E torçam aí por nós, né? Então é isso aí, gurizada da Baiô, e fiquem com o Dreamcast do Dreamcast. Então, né, Dreamcast, no Dreamcast. Primeiro, né, todo mundo aqui sabe que o podcast, se vocês não sabiam... É uma tirada inteligente com o console da Sega. Para os e-mails que nós recebemos que falavam que eu e o Julie era nintendista, hoje vai ser a resposta pra vocês. É isso aí. Por que fazer esse podcast? Primeiro porque daqui uns dias, gurizada, ele nasceu há 11 anos atrás, né? 1998, 27/11. E nos Estados Unidos, né, que é a data mais conhecida, que é o 9/9/99, né? Então, né, antes de começar toda a história do Dreamcast, eu quero começar um pouco da história da Sega. A gente já falou a história um pouco dela no 16 bits, né? Que é a Sega, todo mundo sabe, a Service Games, é conhecida pelos arcades. E desde sempre ela quis fazer um videogame com arcades, né? Exatamente. Desde o Master, do Mega, Saturno. E aí contam, né? Todas as histórias remetem a isso. O Mega Drive se deu bem porque saiu antes do Super Nintendo, né? Exato. É. Porque depois que saiu o Super Nintendo, ele ficou bem, tava bom, mas ficou meio apagado. Ele meio que empatou e depois foi decaindo porque a Nintendo tinha exclusividades. É, toda aquela história desses bits que a gente comentou, né? Exato. E daí veio o Saturno, né? Também veio antes do PlayStation 1, né? Vocês lembram? Com a promessa de ser o baita videogame. Exato. De CD, toda aquela ondinha, né? Uh-huh. Que tinha nessa época aí. E trazia arcades famosos, né? Pra época, pro Saturno. Conversão mais que perfeita. Né? Jogos Exatamente. De luta, principalmente. Coisa que o PlayStation não fazia, né? Tipo, saiu um exemplo, Marvel Super Heroes, né? Que no Play 1 tu não podia trocar de personagem, mas no Saturno isso, podia. No Saturno era igual do arcade, sabe? Era até alguma coisa, Darkstalkers, vários jogos aí de arcade, né? Isso porque então, graças ao cartucho de expansão dos jogos 2D, basicamente. Isso, da Capcom e da SNK. Se tu lê as especificações do Saturno e do PlayStation, tu sabe que o Saturno tem mais potencial, só que... Por que o Saturno faleceu um pouco antes? Porque não tinha tanto jogo, né? Não tinha tanta exclusividade como o PlayStation. Era mais voltado pra arcade, tinha poucos games, né? E também era mais difícil de ser feito, tanto que hoje em dia a emulação é até mais complicada, sabe? Outra versão que eu ouvi porque o Saturno não deu certo foi assim, ó. O Saturno foi feito pra ser o melhor videogame 2D do mundo. Só que daí veio a Sony com o Play, com aquelas coisas 3D, começou toda a modinha do 3D, 3D, 3D. Isso. E depois eles tiveram que adaptar o Saturno pra coisar 3D. Que os kits de desenvolvimento do Saturno eram mais voltados pro 2D, sabe? Era muito mais simples fazer jogo 2D do que 3D. Só que daí depois, até com a época que o Júlio falou do Play, depois veio o Mario 64, que revolucionou o 3D, né, em moldes. Daí veio toda aquela onda de joguinhos 3D, Spyro the Dragon. Crash. Tudo, sabe? Tudo era 3D e o Saturno ficou meio baia agora, né, sabe? Então, né, seria o objetivo da Sega esse, né? Recuperar o mercado de consoles que ela não tinha ganho até agora, sabe? E ela pensou, bom, vou fazer antes de todo mundo, né? Vou repetir que nem a época do Mega Drive. Vou fazer bem antes, sabe? Naquela época, daí tinha o Play, o Nintendo 64 bombando ali, né? E daí, pá, toma aí, né? 128 bits. Este é o Dreamcast. Eu lembro, nas revistas da época, né? Ação Games e tal. E também do saudoso programa Star Game, né? Quem lembra, fica a dica. Que o Cristiano Gualda visita a feira, né? De E3, né? E tem lá os protótipos do Dreamcast, que antes era chamado de Projeto Dural, né? Depois ficou o Projeto Katana. Também conhecido como Black Bell. Na verdade, o lance desse projeto foi assim, ó. A SEG separou umas empresas. A NEC e a Hitachi. E outra, ela falou com a 3D FX e a SEGA americana. Cada um criou um projeto do videogame que era ser a nova era, a explosão mundial total de mente. Um era o projeto Black Bell, que era o da 3D FX com a SEGA americana. E o outro era o Dural. No final, foi escolhido o Dural. No finalzão, foi transformado o projeto Katana. E no final, a máquina dos sonhos Dreamcast. Na época foi um nome meio, elenco dos sonhos, como cê assim, né? Você lembra que era chamado pela Ação Games como o pirulito? O símbolo dele era um pirulito. Ah, é, o espiral de matar mosquito, né? Isso, cara. Então, né, como a gente já falou, o lançamento no Japão foi em 27/11/98. E foi um sucesso porque esgotou as 150 mil unidades disponíveis no primeiro dia. E nos Estados Unidos, né, como todo mundo sabe, veio em 9/9/99, né? E nos Estados Unidos vendeu 500 mil unidades também, né? No dia do lançamento. Até, pois é, né? E no Brasil, né, o aparelho foi lançado pela Tectoy também em 8/1999. Detalhe, né? Tectoy, suporte total, né? na SEGA desde a época do Master System, Mega Drive, até no Dreamcast, né? É isso aí. O que era essa máquina do Sonic? Ou como vocês sabem, uma coisa, porque tinha aquele logo do Windows, né, no cantinho? Porque, como vocês sabem, para um jogo rodar no videogame, tem que ter, entre aspas, um sistema operacional que faz funcionar, né? Geralmente é escondido e tal. E ali eles tinham o apoio da Microsoft. Então, alguns jogos eram feitos pelo sistema da SEGA, e aí o outro foi pelo Windows CE. E só que esse aí não era tão bom, os jogos não saíam tão bons e tal quanto o da SEGA. O poderio do Dreamcast, na época, contava com um processador de 200 MHz. Itachi. O primeiro console nesse processador de 128 bits. Mas será mesmo 128 bits? No site da SEGA, ela anunciou que era que nem o Dual Core, que é um processador que tem dois, que na verdade ele simula ter um outro. Era 64 bits, mas ele simulava ter 128. Outra coisa louca do Dreamcast, que na época eu lembro que o pessoal falava que a resolução dele era maior. A resolução de uma TV normal é 320x240, né? Uma TV de tubo. E aí na época o Dreamcast já tinha uma resolução maior que com um cabo, conseguia fazer essa resolução maior que era de 640x480. O Dreamcast tinha uma coisa poderosa que era as cores. Como vocês sabem, ele é um videogame muito colorido, os gráficos muito bonitos, né? Podia não ter a quantidade de polígono que os outros teve depois, mas mesmo assim eram muito bonitos. O irmão do Frajola, o Diogo, que eu diga, né? Que ele diz que os jogos são bonitos. Esse isso jogo é muito mesmo bonito. E ele tinha o poderio de fazer 24 bits de cores, quando o normal é 32. Até no computador que vocês estão usando é 32 o normal. Isso e lá mesmo. Ele já dava um poder a maior que era 24 bits de cores. Agora vem a bomba bimba explosão. Vocês sabiam que o Dreamcast tem o som melhor que o Play 2? Porque ele possui 64 canais. O Play 2 tem 48. 48 canais. Cara, o som do Dreamcast, os caras falam, era estúpido pra época. Era uma coisa feito muito estúpida. Feito pela Yamaha, né? A Yamaha, na parte de som é de respeito. Sendo que tinha uma memória especial só pro som, né? Coisa que no Play 2 era tanto pro sistema e tanto pro vídeo. É verdade. E se foda, sabe? O Dreamcast apresentou um novo modelo de mídia chamado GD-ROM ou GigaDisco. 1,4 GB. De 2 a 4. Que é o quê? Por que isso, moçada? Não ia ter pirataria. Porque era um disco de 1 GB. Como é que tu ia caber 1 GB? Mas nossos chapas, os hackers famosos, né? Todos usando muito gel. Foram lá e conseguiram fazer um gigadisco caber num CD. Aí então tu podia um CDRzão na tua casinha querida. Tu metia ficha lá, jogava qualquer jogo do Dreamcast, meu chato. Sabe como? Eles retiravam o som. Ou comprimiam, no caso. O som continha bastante qualidade. No... E aí eles conseguiram fazer caber isso aí. Tanto que os últimos Dreamcast, os últimos que saíram modelos, assim, na venda, antes de pararem de fabricar, eles não tinham mais essa compatibilidade com um CD, né? De música normal. Era só o gigadisco mesmo e deu pra bola. Outra coisa que o Dreamcast tinha, poderoso na época, à frente de seu tempo, a máquina dos sonhos, um modem que vinha junto com o videogame. Era um modem de discada, sim, 50 KB de velocidade, mas era um modem pra jogar online. E funcionava em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil funcionava. Uh-huh. Eu testei e funcionou. Só que no Brasil o Dreamcast brasileiro não vinha com modem, tinha que comprar separado. Isso mesmo, o meu era importado e veio junto. E tinha browser, tinha tudo normal, assim. A Sega Net, meus chapas, Sega Net. Desde os tempos do Mega Drive. Obrigado, Sega Net. Só não sei se tinha até Bradesco, né, gurizada? Ele também foi, junto com o 64, o segundo videogame a possuir entrada para 4 controles. Sim, por favor, né? Obrigado. Em 4 controles. Multitap, onde, o quê? E outra coisa que o Dreamcast tinha em especial, que esse não tem a ver com hardware, mas tem a ver com o nosso bolso, $200 quando lançaram. E quanto tava o Play 2 quando lançaram? 399, se não me engano. Então tá, né? Preço bem acessível na época. Acessórios bizarros, ou não, né, do Dreamcast. Tinha bastantes acessórios, né, isso é interessante. Este primeiro eu quero citar, por favor, chapas, o Visual Memory System Unit. Isso, VMU, o famoso VMU, que não era apenas um memory card, mas era um Tamagotchizinho do Dreamcast. Sim, tinha pequenos jogos. Ele tinha um pequeno processador de 8 bits, gurizada. Podia jogar Street Fighter nele, sabia? Com dois botões. Lembro que o Code Verônica tinha alguma coisa nesse O lance do Code Verônica era muito triplo, que na tela não aparecia nada, como o normal de Resident. Mas tu podia ver o vital dele no visual unido. É. O cara tu notava no Code Verônica, quando ele tava com o vital baixo, ele mancava. Mas tu não precisava notar ali, tu via no VMU, se não me engano, até as balas. Isso é meio whatever, né, cara? O cara, claro que vai perceber na TV, assim, ó, o cara tá mancando. Aí tu olha no controle, ele tava com a pressão mais baixa. Mas era feito justo pra isso, sabe? Por exemplo, num jogo futebol, tu quer fazer uma estratégia e eu não quero que tu veja o que eu vou fazer. Tu faz ali no teu VMU, né? Tinha no Metrópolis, se eu não me engano, me corrijam, chapas Metrópolis e Street Racing, tinha... Tu tinha uma opção que tu tirava o velocímetro, marcha, as coisas na tela e deixava no VMU. Era pra ser um negócio mais pessoal, assim, privado. Porque no Sonic Adventure ele mais só mostrava o Sonic pulando, assim, uma animaçãozinha. Então não tinha... Não... Era uma coisa legal, mas não fazia diferença no jogo. A ideia era boa, só que as produtoras não usavam. Mal aproveitada, né? Isso. Talvez até porque ele não tinha muito poder gráfico, né? Então não daria pra mostrar muita coisa, assim. Era menos era um que o Game Boy original, né? Era a imagem de um Tamagotchi, né? Detalhe que o VMU também servia pra transferir saves do videogame pro arcade. Que nem no Power Stone, no The King of Fighters. Eu não sabia. Tem vários jogos. Neo Geo, né? É, compartilha com o Neo Geo. Só que a Capcom também passou a utilizar, né? Pros jogos de arcade. No Japão. Mas olha só, só cara. Só no Japão. Ah, bom, senão eu já ia levar os saves do Marvel vs Capcom 2, né? Tudo aberto. No flipper, né? do centro. E tu também podia puxar os saves da internet direto pra ele. Direto. Se tu tivesse conectado, tu puxava. Tinha sites específicos pra te puxar os saves pro VMU. Ah, pra já, fica tua dica aí, então. Isso eu não utilizei, mas eu queria utilizar. Para de rir, pô. Que coisa, deixa eu falar. Não tinha Game Shark no VMU, né? Game pois Shark no VMU. O Dreamcast não teve Game Shark. Não teve. Mentira, teve o Action Replay. Ó, palavras de um especialista, né? Não teve, cara, realmente. Mas tu diz que não tem, porque deve ter procurado e muito, né, cara? Não, mas não era isso que eu tava querendo falar. Tinha uma coisa... Outra coisa era o controle, né? O controle e o design do videogame. O design do videogame era muito bonito. E o controle, eu não achava as mil maravilhas, mas era muito bom, assim. Eu gostei muito do controle. O analógico ali, direitinho. Detalhe, o controle, pra mim, é uma... Depois, o Xbox copiou do Dreamcast. É, tá aí no link no post da comparação. Outra coisa que eu lembro, esse eu lembro do caro Chapa Everton. Aquele digital lá, meu, que dor nos dedos, velho. Para jogos de luta não serviam. Tinha não. Que pegar a manha de não deslizar o dedo, e sim apertar os diagonais. Coisa copiada também pelo Xbox 360. Que o controle do Dreamcast, ele meio que descia, assim, era meio em diagonal. Então, quando tu dava pra baixo, era muito alto. Então, tu encostava o dedão, assim, machucava, velho. Ah. Outros acessóriozinhos, né? O mouse, como qualquer outro videogame. Pra usar pra internet também. Isso, o Keyburn. Tinha a vara de pescar, Fishing Rod. É, só saiu pra dois jogos. É, mas no Japão é famoso o jogo de pescaria, né? Tá louco? Sai pra tudo, cara. Os caras vão pescar onde? A DS tem uns 20, velho. Outra coisa, né? Esse era meu sonho, o Arcade Stick. Imagina... Na época, tu jogar Capcom vs SNK e todos os fighting games da Capcom com coisa do fliperama. Esse aqui, que eu acho cópia total dos nossos chapas da Nintendo. Ah, com certeza. Mas o nome, eu acho bem melhor. Puro Puro Pack. Melhor? Nintendo 64 e Dreamcast, chupa uma rola nesse quesito. Faz o que nem o Play 1. Controle já com a vibração interna. Faz o que nem o Play 1, que ganhar campeão dinheiro. Do 64. Cara, essa caroca. É melhor, desculpa. É só junta que eu largo o negócio pra tu comprar separado. Isso aí é sacanagem da SEGA da Nintendo, né? O Play já botou ali no controle, tá certo? Copiou. Não me interessa, pelo menos tá ali, sabe? Não copiou, aprimorou. Desculpa. É, não tem que ficar comprando acessórios. Até hoje em dia, né? DSi 3, it prints money, né? Não, eu que joguei muito jogo que vibra. Opa! Tá, ó a maldade. O 64, o Dreamcast e o PlayStation, todos têm um pequeno defeito. Às vezes, quando um jogo não é compatível, sei lá, não treme certo. Só o Play que é 100%. Aí. Os outros, tanto o 64 como o Dreamcast, dá uma falhinha. Olha, olha essa aqui, a explosão, essa aqui vai pro Frajola, nosso amante de Japs. Um controle que simula um controlador de trem. Sabia disso aí? É o controle Densha de Go. É estranho. Japão, é né? Japão, um beijo, Japão, né? Tinha dispositivos de karaokê, tinha uma câmera DreamEye para videoconferências, lançada em 2000, e tirava fotos em quanto? 3 megapixels em 2000. 2000, tu nem sabia o que era uma máquina digital. 2048 por 1536. E olha aqui, pixels. Quem lembra que eu não sei se o seu Chico chegou a pôr na edição do 64, que eu falei que sempre eu achava que o controle 64 tinha aquele espaço e tal, que um dia ia ter uma arminha pra tu encaixar, pra tu jogar perfeito aqui. Uhum. O Dreamcast tinha. Sim, que era pra jogar... O Lightning Gun, que era pra jogar no lugar do VMU lá em cima, e tu jogava tipo House of Dead e outros, né, Virtual. Por último, né, o VGA Box, que fazia a resolução ficar maior, mas não funcionava em todos os jogos. E tinha Progressive Scan, pra deixar a resolução maior. Uhum. Olha ali, ó, à frente do seu tempo, nosso amigo Dreamcast. Outras coisas, tipo Zip Drive, que não saiu, mas isso aí é gay. Tem uma coisa aqui que na época, hoje em dia procurei na internet, não tem, que a SEGA, no fim do lançamento do da produção do Dreamcast, eles queriam lançar uma placa do Dreamcast que seria uma placa de vídeo pro PC. O quê? Como assim? Era uma placa que tu ligava no PC e tu podia jogar jogo de como Dreamcast. Se fosse um videogame. De Dreamcast. Ah, olha só. O que afudei ia ser, né? Cara? Ia ser, estaria jogando feliz hoje. Né? Eu também. E um pouquinho antes do final do Dreamcast, eles lançaram também um adaptador que era pra banda larga, que o original era modem. No Brasil também tinha isso aí. Isso. Lançaram os dois juntos. Sobre as vendas do Dreamcast, né? Quanto vendeu todos os consoles aí? Chegou a 2 milhões e alguma coisa, né? Não sei se chegou a 3 milhões. 2 milhões e 100. E ele vendeu muito mais nos Estados Unidos do que no Japão. Agora, os jogos, né? Esse maravilhoso console. A gente não vai citar todos, né? Mas vamos citar os... A fuder. É, os principais, aqueles, né? Aqueles que estão no lugarzinho direito do coração. Como a gente fez do 64, né? Vamos citar aí os mais. Então, gurizada, quantos jogos será que o Dreamcast teve? Teve no Japão quase 800 jogos, né? E ainda estão lançando. É, no Japão. Isso, os fãs e algumas produtoras pequenininhas ainda fazem jogos pro Dreamcast e lançam. Porque no final do Dreamcast, a SEGA liberou o código fonte do Dreamcast. E nos Estados Unidos, o Dreamcast recebeu mais ou menos 350 títulos. E mesmo que muitos famosos no Japão não tiveram conversão nos Estados Unidos, o console fez um imenso sucesso, né? Não, pera aí, detalhe. A Electronic Arts só tomou pau da SEGA aqui, né? Porque a SEGA, na parte de esportes... Todos os documentários que eu vi e coisas sobre o Dreamcast que eu li, todo mundo diz aí que a Electronic Arts apertou um anelzinho. A verdadeira história é o seguinte. Um tal de Bernie Stolar, da SEGA dos Estados Unidos, ele falou assim... Ah, porque a gente não precisa da Electronic Arts para fazer jogos. Aí a Electronic Arts... Ah, então se foda, nós não vamos fazer nenhum jogo mais. E a SEGA, pra complementar isso aí, graças ao Bernie, Stolar e essas coisas, fizeram os NFL, NHL, tudo exclusivo para o Dreamcast. Principalmente, um jogo que fez muito sucesso foi o Virtua Tennis. Isso, esse mesmo. Cara, que jogo. Beijo na boca da SEGA. Até aquela série tipo 2K, que eles chamam, né? Que qualquer jogo que tu vê não sei o que, 2K é da SEGA. 2K1. Tinha aquele jogão famoso, é Madden, né? É esses jogos aí, eles são muito famosos nos Estados Unidos, claro, né? Porque futebol americano e hockey e blá blá blá. Eles vendem pra caralho da Electronic Arts. Eu acho que os caras se mantêm com isso aí, é sério. É. E aí a SEGA fez um jogo melhor que o deles, sabe? O Frajola tava comentando aqui comigo que o NFL 2K1 vendeu 410 cópias a mais que o Madden NFL 2001 da Electronic Arts, não é isso, Frajola? Exatamente. Tanto que depois lançaram o Madden NHL 2001, que vendeu aproximadamente 410 mil cópias. Muito acima dos jogos da Electronic Arts. Lembro que tinha bastante jogo arcade, né? Crazy Taxi, né? Maior. A gente não pode deixar de falar do Crazy Taxi 1 e 2. Diversão 100%, né? Crazy Taxi é um jogo arcade, mas não tinha nos arcades, né? Pelo menos, ali, acho que talvez depois. Arcade depois, né? Lá pro Japão acho e tal. Que... Talvez seja um combo breaker nosso aí, mas se alguém soubesse, viu algum arcade de Crazy Taxi, nos informe, né? Eu vou citar primeiro um que eu acho que teria que ter vindo, não sei se veio junto com o videogame, alguma instância, por favor, Sonic Adventure. Oh, veio! O 1 e o 2, né? Sensacionais. O 2 veio pro GameCube. O 1 eu joguei bastante, o 2 não cheguei a jogar. Foi a partir daí que eu comecei a jogar Sonic. Pra quem critica que eu não joguei Sonic, eu joguei Sonic Adventure. Mas tu perdeu a nata, não, isso não te redime dos pecados. Ah, é verdade, cara. Só pra falar do Sonic Adventure, era pra... Eu lembro que na época que tinha o Mario 64, daí os caras, finalmente iam fazer um Sonic 3D e tal. E o hype do jogo era tão imenso, né? Era todo mundo esperando um jogão, né? E aí algumas revistas falaram bem, outras falaram mal, aí eu sei que ficou meio mediano. Eu gostei do jogo, eu gostei bastante. Gostei. Eu lembro que eu vi aquela cena inicial lá, a primeira fase, quando vem aquela orca lá quebrando tudo, assim, me molha, Sony. Skies of Arcadia, a inveja de todo sonista. Deixa eu só citar aqui um pause aqui. Fudei a citação do Stuttering Craig no Screw Attack, que o link está no post, dos melhores jogos de Dreamcast, que daí ele diz assim, ó, são piratas que voam, piratas isso que eu ia que falar. Voam. Isso que eu ia falar, piratas voadores. Só que falar de algum ninja que voa? Piratas 1, Ninja 0. É verdade. O Diogo jogou bastante, irmão do Frajola. Frajola Forcade, ele chegou a passar o primeiro CD. Era o jogo que eu lembro que eu era fã de Chrono Cross na época e eu botei os olhos nesse jogo, eu não cheguei a jogar, mas eu vi o Frajola e o Diogo jogar muito ele e eu pensei, meu Deus, se o Chrono Cross tivesse uma continuação, seria ele. Realmente fez sucesso no Japão, tanto que saiu pra GameCube. É o melhor RPG do... Dreamcast. Acho que é, falando que é o melhor, né? Falando em RPG ainda, né? Não sei se esse é o melhor ou Skies of Arcadia, mas esse foi o primeiro a ter o modo online. Phantasy Star Online. Esse aí, cara, qualquer coisa que tu lê sobre Dreamcast, vê sobre Dreamcast, coisas, cita isso aí, porque foi o primeiro jogo em console a dar experiência online. Exato. Vocês, gurizadinha aí, leite com pera, Todd, né? Gurizadinha criada pra latte, né? Olha ali, ó, vocês que estão jogando, ah, vou jogar online, uou, World of Warcraft, blá, blá, blá, blá, blá, blá, vou jogar online, não sei o que, Final Fantasy Online, Bunda Online, Cool Online, Phantasy Star Online, começou isso aí. O primeiro jogo até aquele lance, vou encontrar meu amigo ali, tu encontra o cara caminhando, tu conversa, e aí, né, vamos pra batalha. E vamos dar o pau aí. Foi precursor. Foi, com certeza. Todo mundo puxa o saco. Todo mundo fala, dá aquela sensação de estar jogando com pessoas do outro lado do mundo. Imagina o gameplay do Zelda no Dreamcast e online. Uhum. Só isso que eu digo para vocês, criançada. Não, e Phantasy Star é muito a fuder, cara. Sim, mas eu admiro muito, sim. Eu acho muito a fuder. O engraçado é que o jogo saiu também para GameCube e depois, Xbox. Bem depois. Mas o PlayStation 2 não teve esse título. E nem o Skies of Arcadia, né? Filha da puta. Infelizmente. Bom, eu vou citar um jogo aqui que pra mim é o melhor jogo de Dreamcast. Foi o Shenmue. Sempre citei Shenmue daqui, Shenmue de lá. Shenmue é o melhor jogo de Dreamcast. Esse aí a gente nem precisa citar muito, que é o melhor. Eu sempre falo. Já deleitou o seu leite em vários Dreamcasts. Pois é, né? Shenmue aí merece um cast uma hora dessa. Quando todos jogarem, né? E o Suzuki mestrão aí, né? Um dos cinco deuses do mundo dos games. Infelizmente foi... Infelizmente chegou até o segundo, né, capítulo, né? A gente sabe que era pra ter 16 e tal 16, coisa, né? Quem quiser saber mais de Shenmue, escuta um podcast. Das franquias, né, que desapareceram. Um que eu queria citar, eu lembro que eu vi em revistas e tal, eu queria muito jogar esse jogo, mas ninguém, acho que aqui todo mundo vai rir da minha cara, que é o jogo do Godzilla. Com certeza, eu ia falar também depois. Eu vi aquilo lá na revista, meu, eu sou fã de monstros gigantes, robôs gigantes, né? E eu sempre vi aquilo lá do Godzilla e tal, bah, eu quero jogar muito isso aí, porque as revistas falavam... Olha o que a revista falava, né? Que tu dava um pau no prédio, em vez de ser uma coisa quadrada, uma folha, caixinha. Uma folha. Uma folha era, tinha dentro as partes quebradas. E né? É verdade, não era assim tão perfeito, mas já tinha isso aí, já era uma inovação. Na época, vamos falar sério. Quando eu vi o Resident Evil Code Verônica no Frajola, mas tá louco, não tinha outra coisa perto. Verdade. Do que, sabe? O Play 2, isso foi em 99, 2000 talvez. 2000. Cara, o Play 2 era o sonho ainda lá. O jogo de Play 2 na época que saiu era o Tekken Tag Tournament. Verdade. Por favor, né? Era uma começou bosta. Bem fraquinho. E agora, puxando o Resident Evil Code Verônica, polêmica. O Code Verônica não foi feito pela Capcom, foi feito pela SEGA. Como assim? Explosão de calça. É verdade, é verdade. Tanto é que no Play 2, quando tu joga, aparece o mesmo símbolo da engine do Dreamcast. Foi a SEGA que fez. A Capcom tinha apresentado um projeto pra SEGA que era igual o do Play 1. Só que a SEGA disse assim, Capcom, eu tenho um console 128 bits. Eu quero esses cenários, mas em 3D pra gurizada. Aí a Capcom disse, então tá, vou te dar o código fonte e vou fazer. E vocês façam. E enfim, a SEGA pegou o código fonte do jogo, todos os efeitos sonoros e aplicou. O jogo é considerado até hoje, que tem o Resident Evil 5, o melhor jogo da série. Tanto é que todo mundo despreza, todo mundo não, muitos fãs desprezam o 4 e o 5, que o último do estilo é o Code Verônica. É, eu também já ouvi falar. Isso é verdade, eu também ouvi falar bastante. E o jogo que eu posso citar, que eu joguei, pra quem acha que corridas clandestinas nas ruas é Need for Speed Underground, na época do Dreamcast eu já fazia isso. Eu jogava Tokyo Extreme Racer. Eu tunava os carros e saía que nem louco. Nas ruas de Tóquio, enfrentando gangues que eram formadas por 7 ou 8 personagens. Outra coisa aí do Dreamcast, falou em jogo de corrida, o Metropolis, que foi... Uau, Metropolis. Cara, Metropolis Street Racer foi um jogo muito parecido com Gran Turismo. Outra coisa que eu queria falar, o Jet Set Radio. Esse aí, cara, esse jogo, eu também, era outro que eu via nas revistas, eu via falar, assim, que é essa coisa, que é isso aí? Ah, é um jogo de pichar. Caguei nas calças. Quando eu vi vídeos na época do YouTube, anos depois. Por favor, nos deleite com este jogo. Foi o primeiro jogo junto com o Crazy Taxi a usar a tecnologia Cell Shading. Dragon Ball Budokai, ouvi falar. Como, vou novamente citar o nosso chap mestre, Stuttering Craig, do Screw Attack, que Jet Green Radio tinha uma coisa que os jogos hoje, nem hoje em dia não tem mais, cor. O jogo era muito colorido. Aí até no vídeo do Screw Attack, vocês podem olhar de novo, tem o Gears of War, tudo cinza e vermelho. E aí, coisa toda colorida. E, cara, e é bonito, cara. Eu vou falar isso aí. É bonito aquele jogo. Esse jogo é tão bonito, que ele saiu melhor que aquele do Xbox. Eu vou citar. Então, eu que jogo bastante jogo em shooter, não? Isso, joguinho de navezinha. Pra mim, foi o melhor jogo que eu joguei. Isso que eu sou grande fã de In Under, que é Ikaruga. Cara, esse é praticamente o CG que tu joga. É o último jogo que fez muito sucesso pro Dreamcast, gurizada. Saiu pra arcade, saiu pra GameCube. Ele saiu, original do arcade, né? Isso, saiu na Live também. É um jogo bem conceituado e, se não me engano, foi bastante citado em vários fóruns como o melhor jogo de tirinho de nave. Sim, sim, sempre todo mundo quando fala de shooter, que é um estilo, é totalmente datado, né? Só melhora os gráficos e estilo de jogo. Diz que o Ikaruga detona, né? Outra coisa que vamos citar, que é uma coisa que acontecia na época, que vários jogos saíram pra outras plataformas e pro Dreamcast, e no Dreamcast sempre era melhor, claro, porque era mais potente, mas sempre tinha umas coisas, não era só gráfico e jogo. Vou citar aqui dois. Um, o Mortal Kombat Gold. Muito bom. Que o Mortal Kombat Gold, nós jogava Mortal 4, se emocionava, achava muito bom e tal. Ah, imagina o Baraka. Imagina o Cyrax. Tinha. Além de gráficos muito bons. Perfeito. E se eu não me engano, cada um tinha um fatality a mais, né? Se não me engano, também um jogo que saiu só pro Dreamcast. É o Grandia 2, né? Não. Depois, acho que bem depois, saiu pro Play 2, né? E pra Play 2 e PC. Um jogo que revolucionou o 3D, que foi o jogo da Namco, que foi Soul Calibur. Engraçado, engraçado que Soul Calibur vendeu muito pouco, muito esperado pela Namco. Tanto que o Tekken Tag Tournament, que saiu no lançamento, que se tu olhar a qualidade de um pro outro, o Soul Calibur é muito melhor. Porque agora pouco. Eu vou te falar a verdade. Vendeu pouco. É minha opinião também. Eu prefiro muito mais Tekken do que Soul Calibur. Muito, muito mais. Calma, gurizada, ouvintes, por favor, não Welcome me matem. Back. Não é um jogo de sorte, sabe? Da espadada ali, da espadada embaixo, acaba. O Tekken tem mais uma estratégia, mais legal, sabe? Eu acho, sabe? Por favor, não me matam. Opinião do Six, o Calibur não mexe comigo, prefiro o Tekken. Eu até respeito, porque eu não sou o Calibur, eu perdia bastante, né? Que realmente é sorte. É sorte, sabe? O cara pega a espada maior e dá porradas. Eu lembro que o jogo jogava, só ficava apertando o botão e olhava pro lado, pra parede ganhar. Ele pegava aquele Astaroth lá e só apertava um botão e detonava tudo. Isso mesmo, por isso que eu acho que é um jogo ruim, sabe? Pra mim, tanto faz. Claro, graficamente ele é lindo, né? Na época do Dreamcast, foi impecável, cara. Foi sensacional, né? O jogo foi muito caprichado. Tal, fora que é a continuação de um clássico. As sainhas, os cabelos, as sainhas. A calcinha da Sofitia. Falando em sainhas e cabelos, Dead or Alive, né? Ah, dois! Eu amava esse jogo. Que balanço! Eu nunca amei tanto a gravidade como nesse jogo. Que tu via os peitos muito suaves balançando durante a luta. Olha a maldade, hein, você vergonha. Olha a maldade, só tem maldade nisso aí, Fredão. Esses jogos aí que tinha versões pra outros videogames na época, mas não chegavam nem perto. É verdade, é verdade. E tinha vários jogos de PC, né? Tipo, Soldier of Fortune, Quake 3. Slave Zero. Unreal Tournament. Slave Zero. Não, deixa, saiu pra PC. Ah, esse é bom. Você sabia que o Quake 3, além que a gente já comentou que dava pra jogar online e tal, com o Dreamcast, você sabia que era compatível com a versão de PC? Exatamente. O seu amigo jogava no PC online, podia estar jogando contra alguém no Dreamcast? Isso mesmo. Que coisa a fuder, né? Live ouvi falar. Lembrando também, só citando por cima, Sega Rally, né? Que jogão, né? Famoso. Muito bom, né? Outro que vão citar é o Daytona USA para Dreamcast. Muito fiel ao arcade, até melhor. Não, os gráficos são melhores, né? Porque o do arcade era um Saturno, era um quase um 64. Sei, vamos falar também do Ferrari Challengers, que é, não lembro o nome. Eu ouvi falar bastante desse jogo também. O senhor Yu Suzuki fez a versão de arcade. Primeiro fez para o Dreamcast, depois fez a versão de arcade que ele utilizava 6 Dreamcast e mais um cockpit. E diz que esse jogo, ele queria comparar com o Gran Turismo. Eu sei que isso que era... Não, pera, aí eu... Papinho de Gran Turismo. Esse foi o primeiro jogo que todas as revistas pagaram pau pra ele, dizendo que era melhor que Gran Turismo 1, no caso. Outro que aqui eu quero citar... Echo the Dolphin, Defender of the Future, que é a continuação do clássico jogo de Mega Drive. E é bom, não... Mas acho que sei se eu... mas saiu, sabe? Echo the Dolphin era um jogo esperado, né? Lembrando, né, tem dois jogos aí que eu joguei um só no Flipper, no arcade. Samba de Amigo. Que todo mundo pagou um super pau, né? Acho que vendeu muito esse jogo. Ah, esse jogo aí, o pessoal diz que até é o melhor do Dreamcast, assim, diz que não tem. E o Space Channel 5, né? Bah, Michael Jackson! Divertido pra caralho. Um jogo que estavam fazendo pro Dreamcast, mas como ele havia falido, a SEGA liberou para os fãs, foi Half-Life 1. Ele foi cancelado pra Dreamcast, mas ela liberou pros fãs. Outros que vamos citar aqui, o Sonic Shuffle, né? Bah, que não. É o Mario Party do Sonic, que tá entre os piores jogos. Até o Yu Suzuki criticou esse jogo, não devia ter lançado. É. E agora eu vou citar um jogo que eu joguei 6 anos depois. Quando eu via na Ação Games, eu chorava, era o jogo que eu mais queria jogar, mas quando eu joguei não achei grande coisa. Blue Stinger, o jogo de terror revolucionário, abre aspas, fecha aspas, do Dreamcast. Eu vi as fotos, toda aquela gama de cores, tinha um cenário com tipo máquinas de refrigerante, sangue, e o carinha procurando. Eu achava a coisa mais perfeita do mundo que tinha antes do lançamento do Dreamcast, que foi o jogo que saiu no lançamento, né? Esse jogo aí saiu no lançamento, ia falar, e todo mundo, né, Blue Stinger, né, jogão e tal. Era lindo, as fotos eram lindas. Ah, esse aí eu gostaria de jogar bastante. Pra quem se lembra do grande sucesso aí do PlayStation 1, pelo menos pra mim, eu joguei muito, saiu pro Dreamcast Fighting Force 2. Ah, jogão, hein? Obrigado, Fighting Force, cara. Fighting Force com 128 bits, era cagante. É verdade, era cagante. O beat'em up, né, cara? Sim, o mesmo, a mesma coisa, só que com 128 bits, lugares fechados, era uma coisa assim, Sinta mais... Sinta Freud 4! Isso, uma coisa mais... Isso aí que eu queria chegar também, falaram que esse Fighting Force, acho que já tem outro cast, era o projeto do Streets of Rage, né, depois foi cancelado e botaram Fighting Force. O link tudo. Está no post do vídeo que era pra ser o Streets of Rage. É, aí já, até que Streets of Rage saiu quase jogo, né? E foi cancelado. Outro jogo que nós tava jogando antes, que era o Garou. Garou também. Cara, e esse foi obrigatório jogar. A primeira vez, depois do Neo Geo, saiu pra Dreamcast, né, só. E não esquecendo, né, gurizada, todos os jogos de luta, pela primeira vez, sem loadings entre as lutas. Sem loadings. Incluindo nossos chapas da Capcom, todos. Todos da Capcom, acho que vale a pena serem citados, né? Não, aí tem que abrir um parêntese e amém, né? Como o Square Attack lá comentou, né, o top 10. Cara, todos, Power Stone, né? Power Stone, um jogo que até hoje eu nunca joguei, quero comprar meu Dreamcast, mas eu vejo, bate aquela vontade, é que nem quando passa o comercial, tu tá com alta sede e passa o comercial da Coca, né? Smash Bros, ouvi falar. Street Fighter 3, Street Fighter Alpha, Street Fighter... Só Alpha 3. Alpha 3, cara. Star Gladiator, Power Stone, Marvel vs. Capcom 2, perfeito. Capcom vs. SNK Pro e Capcom vs. SNK 2. Lembrando, né, Rival Schools 2, que jogo bom, né, cara? Project Justice. Que é a sequência do Rival Schools 1, 2, né, de Play 1, né? Que é a versão... Foi o jogo que abriu a perfeita. Sakura, né? Versão simplesmente, só diz uma palavra, perfeita. O Marvel vs. Capcom 2 foi o primeiro que saiu pra Dreamcast, né? Não tinha saído pra nada. Primeiro saiu pra só Dreamcast. Só pra Flipper e Dreamcast. E bem mais tarde saiu pra Play 2 e Xbox. Ah, e era perfeito os gráficos, a jogabilidade, 60 quadros, que coisa bonita. Eu mordi a caixa pra esperando pra ele sair pro Play 2. Pois é, muitos desses jogos que a gente falou, depois, anos depois, né? Saíram pra... Depois que acabou o Dreamcast, né? Saíram daí pra GameCube, saíram pra PlayStation 2, Xbox, né? Alguns, né? Não todos. Um jogo bem bizarro na verdade não, porque a forma dele jogar era o Typing of Dead. Seria The House of Dead, só que tu usava o teclado. Usava o teclado, tinha que digitar as palavras rápido pra matar os zumbis antes que ele tirava. Engraçado que o chefão tinha um nome assim muito, Shinako Shindohare. E tu tinha que digitar, tu tinha tantos segundos pra digitar Tinshakunihari, ó. E fica a citação aqui, os jogos mais vendidos no Brasil foram estes: Sonic Adventure, o Code Veronica, Resident Evil, Shenmue, Marvel vs. Capcom 2, Capcom vs. SNK e Quake 3 Arena. E no mundo, o jogo mais vendido foi Sonic Adventure com 2,5 milhões de cópias. Os outros que venderam bastante foram o Shenmue 1, Skies of Arcadia, Dead or Alive 2, Soul Calibur, Resident Evil, Code Veronica, Power Stone e o Street Fighter 3. Jogos cancelados, então, do Dreamcast, né? A parte muito triste do cast agora. Começa a parte triste. Começando. Eu vou citar os blockbusters cancelados. O Age of Empires 2 ia sair para o Dreamcast. Alô, saudosistas de PC. Black and White, o jogo do Peter Molyneux. É, todo mundo fala esse jogo de PC, eu acho uma bosta. É, eu também não curto muito. É Deus ou o Diabo. E era revelação na época. Colin McRae, joguinho da Codemasters, que não saiu para o Dreamcast. Croc 2, jogo do Crocodilinho. Croc 2, saiu pra Play 1 também. Comandos 2, este mais para o pessoal do PC. The House of Dead 3. Jet Set Radio Future. Aqui fica a lembrança do cast de jogos que eu gostaria de continuação. Legacy of Kain: Soul Reaver 2, não saiu. Max Payne, este eu joguei e acho jogão do Play 2. Maximum Ghost to Glory, era inicialmente para o Dreamcast, mas saiu para Play 2. O famoso Ghosts and Goblins, a continuação em 3D. O homenzinho que quando tu leva golpe, perde vital, ele fica só de cueca. O Arthur, né? Este jogo que foi falado desde o lançamento do Dreamcast, Messiah, o jogo de terror. Até verdade, hoje. Verdade, bem lembrado de Messiah. Até hoje não saiu esse jogo. Até hoje não saiu. Aquele dondinho, né? Lembrando isso também, Duke Nukem Forever, que era pra sair pra Dreamcast. Era pra sair pro Dreamcast. É comédia. Este jogo, os fãs de Saturno devem enfiar uma faca no coração até hoje e sair para Xbox. Panzer Dragon Horta. É verdade. Esse jogo, o Frajola não me deixa mentir. Toda vez que eu vou lá na casa dele, eu confundo. Bah, vou jogar Panzer Dragon no Saturno. Tá, não sei, eu queria jogar esse Horta aí, que tá louco, que é o Star Fox de Dragão. Esse Horta tem até o Xbox, mas é muito bom. Este jogo que eu acho também que saiu a versão completa na internet, mini nova, Propeller Arena. SWAT 3, Sega Super GT, Space Invaders, que ia ser um remake, Strider 2... Bah. Esse aí, agorizado, explosão, né? System Shock 2, a origem do Bioshock. Thunder Force 6. Claro, shooter, né? Time Crisis 2, que era, se não me engano, em primeira pessoa. Saiu pra PlayStation 2, né? Time Crisis 2, porque o 1 era de Play 1. Agora, minha dor pessoal. Toy Jam and Io 3 Mission to Heart. Por que não saiu? Por quê? Mas o que, né, desses jogos? O Streets of Rage, que a gente citou antes, 4. O 4. Era pra ser online. Né, sim, o Tokyo Extreme Racer Zero. Este jogo que só saiu agora em 2009, que é o Trópico, que é de estratégia. Desde a época do Dreamcast, pra sair, e só saiu agora em novembro de 2009 para PCs. O Unreal, é claro. Até liberaram, acho, isso aí pros caras, mas os caras não se interessaram em fazer. Pois é, Virtua Fighter 4, que foi para o PlayStation 2. E o último, Worms 3. Por que as teorias do quê? Por que o console mordeu, né? Teorias, né, que estão aí na internet, ou em documentários, ou YouTube. Primeiro ou vamos aos fatos e depois aos boatos. Isso mesmo, então, os fatos. Primeiro fato é o seguinte, na época, em 2000, com a mega divulgação do PlayStation 2, os japoneses meio que apertaram o bolso para o Dreamcast. Então ele foi vendendo gradativamente menos. Porém, incrivelmente nos Estados Unidos, o Dreamcast vendia super bem. Mas a SEGA investia em lançamentos, em lançamentos, em lançamentos, até que veio 4 de março de 2000, o dia que construiu o caixão do Dreamcast. O lançamento do PlayStation 2. É, porque a Sony, assim, ó, a SEGA fazia estratégia clássica dela, tinha dado muito bem até agora, até o lançamento do Play 2, até um pouquinho antes dessa época, dado muito bem, indo muito bem, muita publicidade, muito legal. O que que o Play 2 os caras falavam, a Sony, Soninha, né? Falava, gurizada, não comprem o Dreamcast, esperem que vai vir o Play 2, com DVD, não sei o que, esperem que o Play 2 vai ser isso aqui. E gurizada, bah, será? Vou comprar no Dreamcast. Não, olha isso aqui, ó, vai ter no Play 2, Olha que pera que eu ainda... Isso que aconteceu a venda, que foi abaixando a venda do Dreamcast. O pessoal não tava mais comprando Dreamcast porque tava todo mundo esperando o Play 2, porque a Sony prometia e tava vindo. Outro fator que afundou a SEGA foi o fato dela sempre querer fazer games arcade. É, como eu falei, né, ainda no SEGA 16 bits lá, né, que a SEGA sempre quis ter um videogame que o arcade jogar fosse ir pra casa, né. É, desde a época do Master e tal. Isso. Só que eu acho que o arcade meio que caiu nessa época, não no Japão, claro, sim, né? Digo mais pelos outros países, Europa, Brasil, arcade meio que desandou e aí o Dreamcast foi na onda. Sim. Claro, não é um fator só isso, né? Sim, sim. Enquanto a SEGA fazia games com tempo e saca a jogabilidade arcade, já o PlayStation 2 já fazia os jogos, investir em RPG, jogos de ação com mais coisas, então foi aí que meio que foi uma pedra no sapato da SEGA. Outra coisa, enquanto no mundo inteiro a SEGA decaía em vendas, curiosamente nos Estados Unidos, a SEGA vendia mais que a Sony. O PlayStation 2 foi lançado em 26 de outubro de 2000 e mesmo 6 meses depois, graças à grande jogada de marketing da SEGA, o Dreamcast vendia muito mais que o PlayStation 2 somente nos Estados Unidos. Que ela aprendeu com o tempo, né? Que o Master, sim, ela fez cagada. Lá, né? O Mega, verdade, vendeu bastante também. Porque muita marketing quem fazia era a Microsoft, né? Que investia também bastante no, olha, Dreamcast. Olha só, é verdade. Por causa do sistema operacional e tal. Bill Gates também ajudou muito a SEGA na época do Dreamcast. Se bem que eu acho agora um boato que ele roubou umas graninhas da SEGA pra fazer o Xbox. O que pode ter acontecido é ele ter metido a faca, pego nos projetos. Ah, falou que eu queria falar e esqueci. Lembra que eu falei que o Dreamcast tinha dois projetos, o Black Belt e o, isto, e o outro lá? Era pela 3DFX? Perigo. Perigo, deve ter catado esse projeto aí, melhorado e feito Xbox. O Xbox, né? É, porque o 3DFX seria as placas Voodoo, as placas de vídeo, uh-huh, né? Porque aquela época... Na época era o top. Só que aí lançaram a GeForce e aí acabou a Voodoo, né? E agora, eu acho que foi o golpe de misericórdia da própria SEGA. E o Suzuki, que era um cara visionário, criou um jogo chamado Shenmue, que todos aqui amam, né? Principalmente Frajola. E é o que a gente falou, Landi quebrou a SEGA. Landi, o vilão na novela das oito, quebrou a SEGA. O investimento muito alto do jogo não foi coberto com as vendas dele. Conseguiu cobrir metade dos gastos. Só pela produção foram gastos 70 milhões, que eu já havia comentado no esquece anterior, né? Investimento que na época, que nem o Final Fantasy VIII, o investimento foi de 10 milhões. E o faturamento foi muito maior. Enquanto o Shenmue foi 70 milhões, um gasto muito acima e não rendeu tudo isso. Claro, tem mais a divulgação, marketing, isso aí. Eu gostaria de saber muito onde foi parar esses 70 milhões. Pois é, né? O jogo é bom, o jogo é tudo isso, mas 70 milhões, gurizada, vamos falar sério. É, muito eu grande. Acho que o gasto foi desde o início da ideia. Não, aí que tá, porque o 2 custou 90, né? 90 milhões. E aí, onde foi parar? Ah, cara, isso aí acho que não sei. Ele, boatos dizem que foi gasto muito em marketing, em merchandising. É, até hoje até não dizem uma coisa que seja convincente, por que que... Concreto, talvez seja, né, aquele fator que tu falou, que cada pessoa é diferente, que age de uma maneira e tal. Talvez. Que essa engine aí é bem complicada, isso deve ser feito na época, deveria ser isso, né? Sim. Ou não, né? Então, e aí como a SEGA tava em risco de entrar em concordata, infelizmente eles tiveram que apertar os cintos e fechar as portas do quesito hardware, né? Pois é, hardware SEGA foi, né? Essa geração Julie aí, que jogou SEGA, Nintendo e só, não conhece PlayStation, diz o seguinte, né? Que SEGA perdeu a graça hoje em dia, né? Essa concorrência. Porque uma vez a SEGA versus Nintendo era o auge, né? O Mega versus Super NES. Mario Saturno, versus Sonic. Né? É, toda essa história. Isso. Hoje em dia, esquece isso. Hoje em dia, Sonic e Mario são amigos, como diria o piratão Sonic 4, né? Isso aí. Do, verdade, Super NES, né? Mario! Não, o que eu falo que não dá é assim, hoje é uma briga de hardware. Ah, porque você faz gráfico na época do coisa, era tipo, o Mega tem Streets of Rage. E hoje tem bastante third parties, né? Tanto que os exclusivos são menores, né? As exclusividades, verdade, são poucas, né? Até, verdade, no Play era meio assim, o Play tem o Final Fantasy, esse aqui, não sei o que, o Saturno tem isso aqui, não sei o que, o Dreamcast tem isso aqui. Era aí que assim, tá, sabe? O 64. Era as coisas que tinha, hoje em dia é muito... O Play 3 é melhor que o Xbox. Não, é aí que tá, é muito uma coisa aí, assim, sabe? O Bayonetta, o exemplo atual, o Bayonetta. Isso. Saiu pro Play 3, saiu pro Xbox 360, o do Xbox é melhor. Melhor que o Play 3, muito, assim, sabe? Assim como muitos jogos mesmo do Xbox 360. Mesmo tendo hardware maior e tal. Muitos jogos saem pra PC. É muito third party, sabe? No mesmo... É verdade. Coisa que não tinha na época. Então, e voltando ao assunto do Dreamcast, nos Estados Unidos, que o Dreamcast vendia muito bem, curiosamente, diziam que tinha muito mais Dreamcast estocado na fábrica da SEGA de lá do que vendido. Então... Isso aqui me segue, eu vou contar uma historinha. Posso contar, Rodrigo? Conte, Rodrigo. Tava vendo no comentário aí, o link está no post. vários lugares, tem muitos no YouTube, vocês podem ver, digitem Dreamcast no YouTube, gurizada. Não vai ter jogo, não vai ter coisa. Vai ter muita gente falando, elogiando o review do Dreamcast, é muito saudosismo, é muito amor para uma máquina dos sonhos. E aí tem esse documentário aí, que é do G4, e é sobre a história do Dreamcast. Então daí tem um cara da SEGA mesmo, envolvido no Dreamcast, que ele conta, assim, né? Que tava indo mal o Dreamcast e tal, lá no final da vida, e ele chega pro cara, um dos diretores, e diz assim, né? Ele, bah, estão dizendo aí os batos da empresa aí é que não vão mais fabricar Dreamcast, né? Que vão parar a produção do Dreamcast. E o cara, é, pois é, é verdade. Sabe? Mas por que vão parar a produção do Dreamcast? Que daí o cara falou meio triste, né? Ah, porque tem mais estocado do que a gente já vendeu até hoje. E aí outro cara perguntou assim, né? Tá, mas e quando vão voltar a fabricar? Aí o mestre lá da SEGA falou, a gente não tem a mínima previsão de quando vamos começar. Daí o cara comenta que nesse momento ele sentiu que o Dreamcast tinha morrido. Este dia foi o dia 25 de novembro de 2001. O último dia da fabricação da Dreamcast nos Estados Unidos. A prova disso é só procurar no eBay. No eBay tem bastante videogame Dreamcast novo lacrado na caixa pra vender. Ficou a saudade, ficou a tristeza. É muito a fuder vendo o cara falando assim. O cara que participou do projetão, o que que era, né? Lembra que até o South Park falava, tem um episódio do South Park. Eu não sei o que, eu vou fazer tal coisa, posso comprar um Sega Dreamcast. Era o topo, saca? No Brasil, ele parou de ser fabricado e distribuído em 2002. E no Japão, aí, meus amigos, 2006... Graças ao que? O que o Frajola citou antes das empresas fazer joguinhos ainda, jogos alternativos, não é, Frajola? São fãs, na verdade, no Japão. Uma SEGA liberou o código-fonte, qualquer um poderia fazer um jogo, né? Claro, sabendo como trabalhar em cima do hardware. Então, né, já que acabamos com tristeza, a gente vai contar umas historinhas sobre o Dreamcast. Pra acabar, com alegria, né, deixar a lembrança feliz, não a lembrança triste da morte. Pegadinhas do Dreamcast! Eu, né, o Six, eu sempre quis jogar o Dreamcast. Baixei o emulador do Dreamcast. Como é que é? O Shankcast. Pois eu não tenho grana pra comprar um Dreamcast, né? Tentei comprar um, o cara não me deu resposta no Mercado Livre. Queria jogar o Shenmue, mas até hoje não consegui, sabe? Tem um amigo meu aí que vai me emprestar o videogame, o Rodolfo. Tô esperando. Ô, Rodolfo, empresta. Tô esperando pra jogar o Shenmue, tá na minha wishlist do Playfire. Sonic Adventure, tem tanto jogo. Até o Godzilla eu gostaria de jogar muito, né? A minha história envolve um jogo. Marvel vs Capcom 2. Calma lá, não é a minha história que eu saí correndo gritando que foi no Play 2. Que pena. Esta é do Dreamcast. Essa eu presenciei, não aconteceu comigo. Estava eu, Frajola Cislag, Diogão Love e Shumi jogando Marvel vs Capcom 2. Shumi chegou querendo nada com nada e disse assim, bah, um Dreamcast, antes dele comprar o console. Vou jogar com vocês, crianças. Botamos Marvel vs Capcom 2 e Diogo dizia que era o cara. Enfim, Diogo jogava ali, era uma coisa meio assinada, uma vez eu perdi, outra vez eu ganhava, só que o Diogo posava de o campeão. E Shumi não querendo nada com nada. Jogava de galo de briga. Isso. E Shumi não querendo nada com nada, pegou três personagens. Capitão Comando, Wolverine e pra tirar ele, a Tron do Mega Man. E Diogo, Ryu, Akuma e Ken. Estava Diogo jogando, Shumi pegou Wolverine e derrotou o Ken. Shumi olhava pra Diogo e dizia, opa, e agora? Diogo pegou Akuma. E Shumi começou a trocar de personagem. Toda hora, tec, tec, tec, trocar de personagem, Shumi derrotou Akuma. Aí ficou o Ryu, o Shumi pra tirar e disse assim, eu vou matar esse teu Ryu, filho da puta. E o Shumi foi derrotado, Capitão Comando, e foi derrotado o Wolverine, e ficou a Tron. O Shumi derrotou o Ryu com a Tron. Diogo não chegou a ver a palavra, que o Diogo desligou o console e saiu correndo. Foi a coisa mais engraçada que eu já vi. Diogo deu aquele grito dele. Ah! Desligou o console. Shumi, até hoje, vi da cara do Diogo com essa história. Essa é minha história engraçada com o Dreamcast. Eu escutava vocês que tiveram, e podem me falar. Sempre escutava quem tinha Dreamcast. Ah, teve que comprar um outro, teve que trocar, mandou arrumar, voltou outro. Como é que é esse lance de vocês? Ah, deixa eu contar a minha história, que a minha é triste. A minha é triste porque eu tive o Dreamcast e um mês depois, jogando o Shenmue, deu pau. Deu problema no leitor, eu mandei realinhar, como eles dizem, né? Joguei uma semana, duas, deu pau de novo. De novo. E Frajola mandou para Porto Alegre e nunca mais voltou o Dreamcast. Foi abduzido. Me indignei com ele, eu mandei arrumar, nunca mais retornei pra buscar ele, infelizmente. Tô à procura de um novo. Então vamos lá pegar ele agora. Como assim, tu foi lá e não... Não, deixei lá pro cara arrumar e nunca mais retornei. Tanto que... Tá, e tu não foi lá pegar? Não fui. Então tá esperando até hoje, ele tá te esperando. Ficou lá. Acho que nem tinha mais conserto também, o leitor. Eu tive só um, foi o seguinte. Na época que eu comprei, pra vocês terem uma ideia, eu tinha o Play 1. Então eu pensei assim, bah, eu preciso do Dreamcast, mas eu não tenho grana pra comprar. O que que eu faço? A minha única alternativa era o pegar o Play 1. O cara precisava do Dreamcast, né? Claro. Não queria, ele precisava. Peguei o Play 1, os dois controles, memory card, todos os acessórios, e e fez um harakiri. Levei até Porto Alegre e disse assim pro cara da loja: o que que tu me abate no preço do Dreamcast com isto? E ele disse: 60% do valor. Eu disse: eu te amo. E aí eu peguei e comprei o Dreamcast, trocando pelo Play 1. Mesmo depois de 2 anos depois, ele ter dado problemas 5 vezes seguidas no leitor óptico, e eu não ter desistido, até que na quinta não teve mais jeito, aí eu desisti. Troquei por um memory card de PlayStation 2 e 2 jogos. Que tristeza. Mas, no Dreamcast, com certeza, eu joguei os jogos que eu mais joguei, assim, em tempo, mesmo tendo Metal Gear, mesmo tendo Final Fantasy, todos esses jogos aí incríveis. Qualquer historinha do Sonic Adventure aí? No Dreamcast foi assim. Quando eu comprei já com eles. Shenmue e Sonic Adventure 2. Eu comprei, cheguei em casa na sexta-feira de noite e joguei, como eu falei antes, até domingo de noite sem desligá-lo. Sem desligá-lo. Tu dormiu? Sem dormir. Tá, e tu ficou sem dormir com o dia? Bom, quem conseguir comprar uma coisa, compre Sonic Adventure 2 e veja sobre o que eu tô falando, né? Não vai fazer menos que isso. Madonna, parece até eu querendo virar os Donkey Kong Country sem salvar. Ah, quando tu... A pesquisa do jornal. Quando tu joga videogame? Ah, de sexta a domingo. Quantas horas por dia? De sexta a domingo. Então, né, pra terminar a historinha clássica que firmou fóruns brasileiros de videogame. O link está no post pra ler, mas Six vai narrá-la. Vou narrá-la. Era uma vez um menino que... Muito astuto. Tinha o Dreamcast no lado do PC. E um dia desse tava jogando, né, não sei que jogo que era, e os pais dele saíram de casa. Ele pensou: vou bater uma bronha. E tirou o case do jogo, né, e deixou a coisa aberta, né, deixou... depois eu jogar de novo, é, só bom. Bateu uma, vendo um filme pornô aí, e vou voltar, né. Não é o Frajola, segura aí. Cara, gozou no Dreamcast. Mas gozou de rio ou gozou? É, diz ele no texto assim, né, que vocês podem ler o texto, o cara tá desesperado, chegou num fórum e pediu desesperado o que fazia, porque ele tava lá, né, e aí ele foi na hora, assim, na hora H ali, ele meio que virou assim, voou bem em cima do leitor óptico, sabe? Daí, né, ele chegou em casa, eu sei que ele ia falar pro pai dele: o que que eu vou falar pro meu pai? Paguei um videogame, R$800, comprei semana passada, e agora, né, quer dizer? Aí ele deixou em vários fóruns, vários fóruns não. Mas o que que ele prescreveu na pergunta nos fóruns? Não, o link está no post, os caras salvaram. Então não vamos comentar. A pergunta é isso aí, sabe, o cara: o que que eu faço pra limpar? Toda a historinha, né, que aí ele... todo mundo tirou com ele, teve uns caras que não a gente... Não tinha até... que ele mentiu pra primeiro nome eletrônico, ele mentiu: eu derrubei iogurte, isso é um troço assim. Isso, tem essa historinha também. O link tá no post aí pra vocês lerem. História famosa, né? E o pai dele, em vez de xingar, quebrar o pia-pau, começou a se mijar dele. O que que o pai dele podia fazer de pior? Chamou a mãe e contou pra ele. O que o Piá fez? O Piá não sabia que depois... Ah, e depois no final ele mandou arrumar e tá funcionando, beleza e tal. Mas então, pra terminar o cast aí, se alguém tem Dreamcast, se alguém queira ter histórias de Dreamcast, compartilhem com a gente, né? Comentem suas historinhas, seus jogos, jogaram ou não jogaram. E se gostaram desse modelo de cast, né, que a gente fez com o 64, não ouçam. E esse agora assim? Do Dreamcast. Vamos ter mais, né, mais pra frente, né? Como se fosse 16 bits, essa historinha assim, né? Era isso, né, então... Isso aí. Até o próximo cast. Valeu. Então é isso aí, abaiô pra todo mundo. Abaiô. Vamos.